Boa noite, ouvintes. Está começando o programa Nós Nosotros, Antropofonias e Charlas, agora pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM. Hoje vamos apresentar uma conversa que foi gravada no dia 7 de julho de 2018, que contou com a presença da dona Eva Maria Soares Furtado Mourão, moradora da comunidade quilombola Rincão das Almas, de São Lourenço do Sul. A participação também da professora Patrícia dos Santos Pinheiro, da Universidade Federal da Paraíba, do estudante mestrando em antropologia aqui da UFPEL, Guilherme Rodrigues, e da neta da dona Eva, a Jéssica Mourão Royan, ressaltando que esse programa é semanalmente pensado e realizado pelos estudantes e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Deixando aqui o nosso site da rádio aqui, www.radiocom.org.br, e aproveitando também para divulgar nossa página do Facebook do programa, que é Nós Nosotros Antropofonias de Charlas. Lá você pode encontrar programas anteriores que também estão disponíveis, as gravações, fotos e registros do nosso colega o Glenn Rício. Nessa primeira parte do programa, a gente tem a proposta de que a dona Eva traga um pouco das suas vivências aqui na cidade, né? Esse marco da trajetória de vida dela, e também conte a atual experiência dela, né? Como moradora da comunidade quilombola Rincão das Almas. E depois a gente segue com mais perguntas, então. Bom, primeiramente eu dou boa tarde para vocês. Estou aqui na Rádio Com para responder as perguntas que eu posso responder para vocês. Moro em São Lourenço do Sul, subdistrito, o nome chamado Rincão das Almas. Mas eu nasci aqui em Pelotas. E nasci em Pelotas e morei na Vila Terezinha. Estudei no Colégio Santo Antônio. Aos 8 anos a gente foi morar no interior de São Lourenço do Sul. Meu pai trabalhava no ano e a gente chegou lá. Meu pai tinha encomendado uma terra, mas passei a morar com meu avô, aos 8 anos de idade. E aí lá meu pai construiu uma casinha, porque lá era interior, não tinha a não ser casa de torrão, né, e de barro. Aí depois, com muito esforço e trabalho, meu pai comprou um pedaço de terra ali. Eram os índios que moravam e escravos. Aí meu pai, com muito sacrifício, construiu depois uma casinha, porque era, na maioria, nesse lugar, no Rincão das Almas, era indígena e escravos, né? E foi doado esse lugar lá dos quilombos, que era de uma fazenda, doaram para os empregados, né? Então ali foi chamado Rincão das Almas, mas disseram que o nome era Rincão do Negro dos Forros. Mas com muito trabalho depois que eu cresci ali, aí foi constru a gente conseguiu fazer uma associação quilombolas, né? Foi formado, então aí foi colocado o nome que já estava antes, né? Aonde eu me criei. E hoje eu formado uma associação quilombolas, né? A gente se juntou, a gente formou um grupo, né? E se formou uma associação quilombolas, que se tornou, essa associação se tornou uma associação assim, quilombolas, com índios, bugres, com tudo família, né? Juntos ali. Então a gente iniciou primeiramente quando nós se mudamos para ali, que não tinha casa de material, era casa de torrão mesmo, quilombos, um matarau horrível ali. Então a primeira casa que saiu de tijolo foi a do meu pai, né? Rádio não existia, né? Aí meu pai foi evoluindo aos poucos, né? E aí depois, para contar para vocês que eu fiquei adulta, mocinha e tudo, aí casei. Meu marido construiu um salãozinho. E ali então, antes de fazer essa associação, vou mandar para vocês, eu gosto e adoro até hoje crianças, né? Então, para Natal, eu me sentava na máquina e fazia bonecas. A minha irmã não tinha filho, vinha para Pelotas e comprava, a gente juntava entre a família ali, irmãos e tio, comprava brinquedo para as crianças e a gente formava uma festinha para as crianças. E aí então até que surgiu essa história da Associação Quilombolas, né, que saiu lá e a gente precisa de muita coisa, muita ajuda, né? Porque o prefeito ajudou para fazer a festinha das crianças, saiu agora Minha Casa e Minha Vida, que a minha filha é presidente da associação. E eu sou a liderança ali para ajudar, né, um pouco da ideia ali, né? Então a gente formou agora um sítiozinho e essa associação. Então é com muito trabalho que a gente luta para vencer as batalhas, né, da gente ali. E foi a minha filha é agente de saúde, né? E a gente pode quer ajudar as pessoas da maneira assim. Ela é agente de saúde, mas aonde tem dificuldade na família, procura ajudar de uma forma, com doação de roupa, doação de, às vezes, de remédio, que eu trabalho com meu avô Raim, de Bugre, me ensinou muito ervas de chá, né? Então, sou ali a pessoa que foi criada assim, como antigamente, ajudar o próximo, né? Que não a gente tem uma associação, formar uma associação, como diz, quilombolas, e usar, a gente é negros, mas a gente tem que buscar aquela origem da gente, né? Minha mãe era benzedeira, parteira, e ela passou certas coisas pra gente. Então a gente tem que ajudar o próximo dessa maneira, né? Embora eu saia aqui da cidade, mas eu saí pequena, mas eu aprendi mesmo ao trabalho, na luta, lá. Né? Na lavoura, lavrando, aprendendo, que hoje, na maioria, os jovens não sabem o que que é isso, né? O que a gente aprendeu, né? Trabalhou, lutou pela vida, né? E eu passo para meus netos isso aí, a luta, né? E muitos que estão me ouvindo, a juventude de hoje, que estão na faculdade, é bom todos eles aprender um pouco disso aí, né? O que eu trabalho, a dificuldade de cada um, né? Também agradeço o Guilherme, o menino que está aqui do meu lado também, Patrícia, a dar muita ajuda para a gente, né? E a experiência, uma experiência que a gente tem. E estou aqui para responder as perguntas de vocês, né? Vocês querem Acho perguntar? importante a Patrícia agora trazer, né, um pouco da como é que vai se dar esse encontro com ela, né, que não é de Pelotas, Eu nasci em nasceu em Pelotas, Pelotas, fui para o mas está interior, assim. né? E como isso se encontra assim a partir da tua pesquisa, né? Bom, primeiro a gente se conheceu, eu e a dona Eva, lá no Rincão das Almas, né? Numa pesquisa que eu estava fazendo lá, já faz alguns anos isso, foi 2010. E a pesquisa foi e a gente achou que teria que manter o vínculo, né? Teria que continuar fazendo alguma coisa juntas. Então, no fim das contas, a gente propôs vários outros projetos depois disso, né? Inclusive projetos de extensão, porque a universidade peca muito, né? Ela não tem esse diálogo que deveria ter com as comunidades, com seus interlocutores, então a gente achou que deveria fazer um projeto de extensão, que deu bastante certo, mas tudo muito pequenininho, né? A gente não tem nenhum grande projeto, a gente tem uma continuidade da relação com a dona Eva, com o Rincão, e que a gente não pretende perder tão cedo. Então, nós começamos nesse projeto de extensão fazendo, por exemplo, um calendário da comunidade. Num ano, daí a gente fez no outro ano um novo calendário, né? A gente fez uma oficina de vídeo com os jovens, algumas atividades na escola também que tem ali perto. E agora a gente está fazendo um projeto de mais fôlego, que são fotobiografias com várias famílias da comunidade, pelo menos 10 até agora, né? Então, é um material também que a gente está pensando como metodologia, de ter esse diálogo direto com a comunidade, de ter um produto para dar de retorno. Então, foi o calendário, agora a gente está pensando em alguma coisa de mais substância, né? Algum material, como um livro, alguma coisa assim. E a ideia é ter essa aproximação com que a gente já tinha com a Dona Eva e também com o resto da comunidade, né? Mas eu queria voltar para a Dona Eva. Queria perguntar para ela, porque na verdade o mais importante, né, tá lá. Eu queria que ela falasse um pouquinho dos pais dela, dos dois, um pouquinho de cada um. Bom, eu quero falar para vocês assim. Meu pai, ele trabalhou num castelo, assim, que eu não quero aumentar muito o assunto que está de surpresa. E dali depois que ele saiu desse castelo, onde eu nasci, ele foi doado para ele esse terreno ali na Terezinha, né? Aí ele passou a trabalhar no Anglo, aí ele adoeceu, deram o mês de vida foi onde a gente foi parar no interior. Mas eu, sabe, eu agradeço muito meus pais porque ali a gente aprendeu muita coisa com eles, que eles nasceram. Meu pai nasceu em Canguçu e a minha mãe também. Então eu já tinha experiência sobre o interior, né? A gente meio se assustou com uma criança da cidade ir para o interior, acostumada no conforto aqui, meio se assustou, mas a gente aprendeu a lidar, né? Lá fora, plantando, colhendo, né? Que hoje eu agradeço muito a Deus por isso. E meu pai era um senhor, assim, um preto velho, muito querido, muito sábio, sabe? Ele passava palavras boas para gente, a saber perdoar, uma sabedoria muito boa. E minha mãe também, né? Que ela passou a benzia ela era parteira, ajudava aquelas mulheres lá do interior também, né? Com a dificuldade dela. E para lavoura, ela tinha amigas, a gente passou dificuldade sim, né? E plantava, às vezes não colhia e tudo, né? Mas de uma maneira de outra ele sempre dava um jeitinho, né? E então hoje eu agradeço muito a eles o ensino, a sabedoria, mesmo sem ler e escrever, que eles passaram para nós. E ali a minha mãe ficou muito querida ali naquele interior, né? E hoje eu digo para vocês assim que eu procuro a passar coisa boa para aquelas crianças. A gente precisa dali é uma sede. Então, quando eu me reúno com as mulheres, sempre eu passo a passar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu sinto no coração para cada uma. E para as crianças, os jovens, que eu tenho netos, tenho 17 netos, né? E eu procuro conversar para eles, passar aquilo que eu aprendi também, né? E a gente que a sede foi prometida, mas vem o dinheiro, voltou de novo. E o que eu acho falta, porque a gente tem instrumento de música, instrumento tudo para as crianças, tudo guardadinho lá, violões e tudo, e não tem como. Assim, as crianças me entristecem isso, né? Que seria bom para as crianças. Um dia a gente teve uma entrevista até com o jornalista que foi lá, e eu dizendo para ela, eu vejo na televisão tantos professores ensinando as crianças a ter um ensino maior, né? Hoje só querem é televisão, é agora o telefone, né? Mas nós ali, meus netos, meus filhos procuram ensinar de outra forma. Você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer também, mas tem uma hora para tudo, né? Então eu precisaria muito disso aí. E eu vou lutar, né? Porque eu cheguei a pagar 2 meses do meu salário para um professor. Porque os pais não tinham condições, mas aí não deu, né, para mim dar esse ensino para as crianças. Eu acho assim que a juventude de hoje tem que ter um aprendizado bem melhor, né? Então, ali naquele interior onde eu moro, vocês um dia vão lá, vão ver. Ali sou muito querida por todos, graças a Deus, né? E o ensino daquelas crianças ali é quase como antigamente. É respeito, é vó, sou tratada como vó, como tia, tia Eva. Então, isso eu quero dizer para vocês que ali onde eu moro agora, eu me sinto muito feliz naquele lugarzinho ali onde eu moro. Foi difícil, né? A gente chegar até onde a gente queria. E a ajuda que a gente tem lá é da Emater, que distribui milhos, feijão, semente de para a gente semear a verdura, né? Então ajuda muito o povo ali, porque o que aquele pode plantar, colhe um, passa para o outro. Aquele que colhe, como nós ali moramos num sítio, o que colhe vai ajudando o próximo, né? É fruta, é tudo. O que colhe milho, leva o milho uns para aqueles que não tem. Então, assim, nossa associação lá, os quilombos, eles procuram ajudar um outro. E aquele que não tem uma muda, ou de uma batata, ou de um milho, de uma semente de milho, então é assim que a gente, nosso quilombo, lá a gente vive assim, com a ajuda deles aqui, é muito bom também, uma experiência, né? E eu não vou desistir. Mais dificuldade que a gente tem que ir em frente. Mesmo caindo, né? Porque a gente, os quilombos, os negros, já lutaram tanto, passaram tanto sacrifício, tanto trabalho, a gente não pode desistir, tem que ir em frente, né? Eu sempre expliquei isso para meus os guris, né, que iam lá. Eu dizia para eles, a porta fecha, fecha, mas sempre tem uma frestinha para te dar um empurrãozinho, né? Então, esse eu quero dizer para vocês, são mais de 60 famílias. 60 famílias foi que ganharam as casas. Que a minha filha foi uma luta. Às vezes ela chegava chorando, triste, né? De minha filha vai em frente. E não sei se vai ter mais projeto ou não, né, dessas casas. Mas para aqueles que não tinham, é uma alegria, sabe? Quando eu saio, caminho muito a pé às vezes, de sentir que muitos não tinham suas casinhas, hoje têm. Né? Porque quando eu cheguei ali, naquele lugar, é triste vocês verem. Casa de torrão caindo, né? Barro que tinha que se amassar com os pés para fazer, né? Com folhagem. E hoje ela tem foto aí, a triste para ver o sacrifício. E as mulheres lá sempre foram guerreiras, né? As mulheres guerreiras, porque a gente, uma avisava para a outra, olha, vai ter serviço, vamos. Vai passar um trator, vamos, se juntava cada uma com a sua. E se ia quebrar milho, cortar soja, cortar arroz, eu cortei arroz. Aqui não sabia, uma ensinava a outra. E aí, quando apareceu as casas de material, uma fazia plano. Meu sonho é ter uma casa de material. Vamos juntar um dinheirinho para comprar os tijolos. E assim foi evoluindo, né? Evoluindo. Uma dava conselho para a outra. Então a luta dali foi assim. E nos outros quilombos também, né? Alguns. Mas outros enfraqueceram, né? Então lá no Rincão é assim. Você não pode falar um pouquinho mais sobre como eram esses trabalhos? Como é que era a remuneração Trabalho de. do corte nas granjas? Sim, eu saía, eu andava quase 8 km. Pegava uma bicicleta, meu filho com 13 anos, eu levantava 4 da manhã e a gente ia cortar arroz. Mas tinha os cortes de arroz primeiro e passavam os maridos, né, com meu pai, os compadres, e um tirava um mês fora para cortar arroz, né? Cortavam arroz, né? Mandava o dinheirinho para casa para. As mulheres continuavam um mês fora, né? Eu mesmo casei, daí nem chegou um mês. Meu marido se foi, teve um mês fora cortando arroz para construir uma casinha para nós, né? As peças. Aquele tempo era assim, o sacrifício, explorados, coitados também, né? Porque às vezes iam para ganhar um preço, chegava lá, não era o preço. Chegavam tristes, às vezes que descontavam tudo, era comida, era tudo. Era uma tristeza aquele tempo, né? E depois aí inventava colheita de milho também, às vezes tinha milho, né? Ficava mais um mês. no trabalho. E soja também, né? Soja era corte, um saiu para fora também, né? Passava um tempo longe de casa para ajudar o patrão, cortar madeira, né? Que hoje sai, as pessoas vão à fábrica, né? Viajam longe para trabalhar em fábrica. E de primeira era a colheita. Agora já tem o maquinário. Aonde está a dificuldade? Mesmo assim, cortando arroz, tudo, tinha como se manter. E agora já a máquina já faz todo esse trabalho, né? E é difícil. Então, lá, para dizer para vocês, as mulheres, umas trabalham no restaurante que tem, no frigorífico, os homens, né? Outras mulheres lá também pegam um ônibus e vão fazer faxina em São Lourenço. Os homens vão para a granja mais próxima que tem. Né? Todos têm a sua luta. Eu trabalhei 10 anos, caminhava 3 quilômetros a pé. Pegava 2 da tarde e chegava 1 hora da manhã. Trabalhando, né? Lutando, pegando chuva, tormenta, tudo no caminho, no meio do mato, que tu sabe que interior é assim, né? Mas. Tu sabe que eu chegava feliz em casa. E pelo menos tinha para dar para meus filhos, né? E hoje até mergulho, agradeço a Deus por tudo que eu passei. Porque se a gente não lutar, não tem, né? Então as mulheres lá, cada uma trabalha dessa forma. Outras fazem artesanato, uma vende para outra. Porque tá a dificuldade do marido hoje em dia ganhar o salário, mas o salário. É pouco, por que que as mulheres trabalham? Para ajudar, né? Então lá no interior é assim. Tem uma chácara que tem pêssegos, que eu também trabalhei. Essa chácara dá serviço pro pessoal, a colheita de pêssego. As mulheres dura 3, uns 4, 5 meses de colheita, né? Então é que ajuda também. Interior lá, colhendo os peixes que eu trabalhei 3 anos. Para fechar essa primeira parte do programa Nós Nós Outros, a gente segue de som com a música Força Que Nunca Seca, que foi escrita pela cantora Vanessa da Mata, né, que a Maria Bethânia depois gravou com o Chico César e deu nome ao álbum de 2001 da Maria Bethânia, né? Esse som aqui, nessa versão, ela faz uma parceria com o Chico César. A gente segue de som e volta já já. Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga, mais do que o corpo dita. O que faz o equilíbrio cego? A lata não mostra o corpo que entorta. Pra lata fica reta, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. Cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva a água na estrada morta, e a força nunca seca pra água que é tão pouca. Yeah.

ouvintes da Rádio Com, que é Guilherme quem fala. Então, vamos dar seguimento ao programa aqui com a Dona Eva, hoje, contando sobre as suas histórias lá no Rincão das Almas, na comunidade quilombola que ela vive, e da sua trajetória, que nasceu em Pelotas e depois foi para lá com seus pais, com seu Miguel e a Dona Bela. E então, Dona Eva, queria convidar a senhora, né, para a senhora contar um pouquinho mais da sua infância aqui na cidade de Pelotas, aqui lá na Vila Terezinha, como é que era, se a senhora tem algumas histórias para nos contar, junto com seus pais, o trabalho de seus pais, para a senhora ficar, falar um pouco mais sobre isso. Bom, eu tenho boas lembranças, que meu pai trabalhou no Anglo e minha mãe se tornou costureira aqui dentro da cidade. Ela tinha um jardim, vendia flores também. Aí ela adotou uma menina. Depois aí a tia do meu pai adotou um menino. Não deu certo. Se for, aí ficaram até ficar com os dois, casalzinho. Mas daí ficou mais dois meninos perdidos em Piratini. Também, um com 14 ou com 13. Quando minha mãe chegou mais dois. Tomou conta também deles. Ficou com 4 filhos de criação. Aí meu pai nunca se ficou triste. Ficou com muito carinho e amor que pegou esses filhos, que eram primos, para criar. Mas a infância boa que eu tenho é que meu pai saiu com nós todos a passear aqui dentro de Pelotas. Naquele tempo não tinha carro, a gente vinha a pé para o centro. Quando tinha carnaval, aqui numa praça desses aqui, trazia gente vestido de, né, fantasiado, tinha serpentina, tinha confete, tudo, a gente brincava muito. Mas meu pai veio de Canguçu com 11 anos, e de lá para cá ele se perdeu na cidade. Então, ele vivia como andarilho. Ele conta que ele comia na rua, até que um dia ele sentiu cansaço e deitou na porta de uma casa, desses casarão antigo que tem aí. Aí o senhor saiu e viu ele deitado e perguntou no dia que ele vinha, ele contou a história dele. Aí esse senhor era o major, não sei quem é. Botou ele dentro da casa, deu banho. E aí passaram a ajudar ele. Começaram a dar emprego para ele aqui dentro de Pelotas. Foi aí que, então, depois que ele casou, formou a família, que depois minha mãe também foi morar na Terezinha. Né? E aí a minha infância foi boa também, que eu estudei no colégio, fui ali no colégio interno, ali no Santo Antônio, aqui no Santo Antônio, na entrada da Terezinha, né? Ali foram boas lembranças que eu tive, as irmãs muito queridas que me cuidavam. A igreja era católica aqui na Terezinha, era o Padre Roberto na época. Então, eu tenho boas infâncias, muita saudade, às vezes, até sinto, né? Para depois ir para fora. Então, meu pai contava, minha avó era negra, misturada com índio e bugre. Voltando ao assunto para vocês. E aí eu pergunto assim, como a gente não vai querer ser o que a gente é, uma negra, né? A mistura de todas raças. Minha mãe, filha de castilhana, bugre, índio e congo, que se dizia, não sei hoje é diferente do que se diz, né? E eu tenho orgulho disso. Aí esse dia uma senhora foi lá, uma jornalista, perguntou para mim assim, como é que eu me vejo? Mas eu me vejo como negra que sou, né? Sou uma negra e me sinto orgulhosa por isso. E quando eles falam a escravidão, que as pessoas falam com tanta raiva, eu não falo com escravidão assim com raiva, eu falo com alegria de eu ser o que sou, que fui escolhida por Deus, por ser escolhida pela cor que sou. E penso assim, olha, às vezes eu choro quietinha para mim, quieta, pensando assim, a gente não devia de sentir a tanta revolta uns com os outros, porque o negro foi um guerreiro, e um guerreiro mesmo. Quando eu conversei com essa guria aqui, olha, às vezes eu choro e Deus dá tanta coisa aqui no coração, fala com a gente aqui dentro, na espiritualidade que as pessoas dizem que tem, quer dizer, para ter entendimento assim, ó, Pare e pensa o negro na corrente, acorrentado, recebendo aquelas chicotadas sobre si, né? E assim mesmo, o guerreiro, o negro era guerreiro até na corrente, porque ele sentia a dor, mas ele era guerreiro porque ele sabia, né, do preconceito, do chicotada que ele levava, daquela pessoa que se dizia branco nele. Eu, assim, para mim, eu quero dizer assim para vocês que assim, causa, sobrou uma inveja da coragem que o negro tinha e não tinha. O negro morria na corrente com a mão erguida, a lágrima rolando com dor. E o brilho, que às vezes assim, eu penso assim, o brilho, que dizer para vocês essa espiritualidade, essa espiritualidade que eu vi, negro com a mão para cima, amarrado, o suor correndo, mas assim mesmo ele morreu vencendo. Que se Deus colocou nós, foi por vontade de Deus. Do pó tu vieste, do pó tu morrerás, que a gente diz. A gente foi feita do barro, barro escuro. Aí eu pergunto para vocês, o barro era escuro, né? Nós somos todos irmãos, aquele que não percebe, somos todos irmãos. E o nego ali, acorrentado, morreu com aquela coragem, né? Com o brilho da estrela e era levado com a paz que aquele outro não ia ter nunca. Esse é o guerreiro, nego guerreiro, né? É isso que eu digo para vocês, e eu choro às vezes, né? Pensando assim, meu Deus. Porque quem nunca foi num mato virgem e olha dentro do mato e vê as folhas de cada árvore, a raiz de cada árvore, para ver as cores que tem, né? E o nego se agarrava naquela raiz, como na corrente. Um guerreiro, nós temos, eu digo para vocês que nós temos uma flor rara, mesmo escura, que tem também essas flores de Deus. É um exemplo, né? E eu fico triste com, hoje em dia, com racismo uns com os outros, né? Morrer, mas o nego morre, que morre, morre guerreiro. Porque no fim, se cada um pensar dentro de nós, se um branco diz, tu é negro, mas dentro de si também há uma escuridão aqui dentro. Tanto no coração como na própria palavra. É isso que eu quero dizer para vocês. O meu pensamento é esse. Somos negros, mas os negros guerreiros. Não, não é dizer que nós vamos vencer, nós já vencemos. Aquele que crê. Somos mais que um vencedor. Né, que eu digo para vocês. E meu pai era um negro bem pretinho, né? Um negro que eu amo até hoje, que eu penso lá no olho do meu rosto, mas uma pessoa que pouco sabia ler e escrever, mas as palavras dele, as pessoas até hoje dizem lá que aquela palavra, aquele conselho que ele dava, ficou guardado no coração, tanto ele como minha mãe. Então eu tenho muito orgulho da minha mãe, tenho orgulho da nossa cor, né? Não digo para vocês assim que, como eu vou dizer para vocês, eu amo a todos, não importa a cor, não importa a origem, nosso quilombo lá é assim. Se um cair, não me importa a cor. Sofri preconceito, sim, meu pai não dizia, me ameaçava quando criança. Se tu casar com um mais claro, né? Ele tinha preconceito, meu pai tinha, né? Mas então eu me criei com aquele negócio preconceito, por isso que eu estou falando isso para vocês. Cada palavra, se um pai diz para um filho, tu não me casa com aquele negro. Mas um pai perguntou para uma branca ou para um negro, qual o sentimento de cada filho aqui dentro? O amor não existe? Para que Deus botou o amor? Não acha? É difícil? A mesma coisa que eu digo, olha uma pessoa, ah, porque é gay, é isso, é aquilo. Nunca perguntaram. E o sentimento aqui do coração? Cada um é o que é. E nós, para dizer para ti, moço, quem somos nós para condenar alguém por ser o que é? Só quem pode condenar uns aos outros é só Deus. Porque nós acabemos pagando pelo mesmo erro. Né? Isso eu digo para vocês. Eu aceito tudo aqui, ó, no meu coração. Para mim falar de um, a gente tem que ver na nossa família, cada um. Eu digo para vocês, moços, tem moços, jovens e meninas que me procuram. Agora os pais se assustam muitas vezes, Porque às vezes os filhos não falam o que sente para os pais. Então, tem os jovens me procuram, as meninas me procuram para conversar, eu dou uma palavra. Se eu tenho que fazer uma oração, faço uma oração. Tudo aquilo que eu passei, eu procuro dar o bem. Perdi um filho, 23 anos, dizendo para vocês. E as mães que estão me ouvindo, é triste perder um filho, é triste. E aí, eu só vi o barulhinho do coração do meu filho, e eu disse, Deus, se meu filho estiver aqui, é vontade do Senhor. Mas me dê filhos que não são meus filhos. Se o Senhor levar meu filho para mim. E hoje eu agradeço, moço, porque as mães choram e é triste perder um filho. Mas eu me dediquei a filhos que não são meus, entendeu? Abraçar, né? Olhar para um lado, tanta criancinha que precisa daquele carinho, precisa daquele amor, se dedicar àquelas crianças. Dedicar o amor e o carinho. E o que eu estou falando para você é do fundo do coração, porque eu sei que tem mães que choram para os seus filhos perdidos, né? E é triste. Mas dou um coração para aquele que não tem mãe e não tem pai. Abrace, beije aqueles filhos. Eu choro na televisão, aquelas criancinhas com fome, né? Se eu dou um abraço em ti, moço, eu dou de coração. Porque me conforta, né? Aqui dentro daquele filho que eu perdi. Esse mês de junho é o mês que meu filho estaria fazendo aniversário. Aí eu choro baixinho, limpo meu rosto, daqui a pouquinho chega um menino, uma menina, e me dedico aquele todo carinho, aquele todo amor. E agradeço a Deus por ele ter me dado essa força aqui dentro de mim, que eu tenho certeza que alguma mãe que está me ouvindo nesse momento, ela que olha para o lado, para aquele que não é fácil. Perder, né? Mas a gente perde pro mundo. Lá em cima, só a glória do Pai. A paz que a gente não sente aqui, aquele que tá lá sente a paz de Deus também, né? Não é palavra confortar, mas eu digo para vocês. Então lá, eu digo para vocês, não me gavo, não sou ninguém. Sou um ser humano. Eu passei de tudo que eu passei, toda mulher, a mulher hoje é muito sofrida. A mulher o marido, ele bate, ele diz palavras que às vezes são palavras que é pior que dar uma facada, né? Eu sofri de tudo, um pouco nessa vida, né? Então, eu de tudo mesmo que eu digo para vocês. Mas me conforta tão bem fazer o bem para aquele que não tem, né? Um abraço é tão importante para uma pessoa hoje, né? É muito importante um abraço, uma palavra de conforto, né? E isso, eu não sei, estudei pouco, mas o aprendizado que eu tenho, ó, vem lá de cima, do Pai. Aí eu me deito e fico escutando. A faculdade da gente, a faculdade de vocês, que Deus abençoe vocês, continuo sempre estudando, buscando mais e mais. Mas se vocês pensar bem, a faculdade de Deus também é divino. A dificuldade de vocês ler, muitas vezes esquece de uma matéria, concentre para ver se não vem a matéria tudo para vocês. Isso tudo é origem do Pai. Vocês são mais que vencedor, né? É isso que eu tenho para dizer para vocês. E quero agradecer muito a vocês por esse momento, né? Que tudo não é a vontade da gente. Se nós estamos aqui, é para a vontade do Pai. Para falar para vocês, viu? Eu tenho muito a agradecer. A todos vocês que estão me ouvindo, essa velha aqui, que pouco sabe, mas o que sabe, fala, né? Do fundo do coração. Para vocês, eu digo, olha, procure se unir mais a respeitar cada sentimento de cada um e ser feliz. Não criticar uns os outros. Se nós criticar nós mesmos aqui dentro de nós, que aquele que vê na cor da pele cada um, a cor de cada um, é deitar e pensar nossos próprios defeitos. Eu procuro sempre ver meus próprios defeitos para poder fazer. E diz a pessoa diz que o amor não existe. O amor existe. Basta tu parar e pensar. E lutar para o nosso próprio. sonhos. Né? Eu tenho para dizer para vocês isso aí. Sou negra, sou feliz, amo a todos, na minha família tem mistura. Eu recebi a todos com alegria, vocês estão olhando minha neta, né? Que teve entre a vida e a morte. Essa aqui é uma milagre de Deus. Eu tenho a coisa para dizer para vocês também. Mesmo no desespero, que a minha neta deu, foi desenganada pelo médico, hoje ela está aqui. Então, a gente procurou se reunir na fé que eu aprendi aqui. Eu nunca vou esquecer da irmã aqui no Colégio Santo Antônio. Eu tinha 7 anos e ela estava na capelinha. E aí, todos foram brincar as crianças, eu entrei na capela dessa irmã ali, Santo Antônio. E ela perguntou, Eva, o que que tu quer aqui, negrinha? Ela disse para mim. Vem aqui para perto de mim, vamos rezar. Aí ela me ajoelhei do lado dessa irmã, nem sei se ela existe. E aí ela me deu o terço e disse, tu sabe ler o terço, Eva? Não, eu disse, era criança. E ela começou a me ensinar. E ela disse, Eva, eu vou dizer uma coisa para ti, um dia tu vai crescer, mas tu sempre acredita em Jesus. Aprendi a perdoar, amar, aqueles mandamentos, né? E ela passava a mão nos meus cabelos e ela disse muita coisa. E eu nunca vou me esquecer, que a gente em criança guarda as coisas, né? Disso aí, desse ensinamento. Não sou contra religião alguma. Cada um tem sua religião. Cada um tem seu amor. E foi por isso que hoje eu digo para vocês que a minha neta estava entre a vida e a morte. A gente fez uma corrente de oração muito grande. Eu agradeço evangélico, espírita, católico, por todas as orações que a gente recebeu na vida da minha neta, né? E eu digo aos pais que têm filho no hospital, que creem em Deus, que a gente vence. A gente é mais do que um vencedor, né? E assim eu ensino o quilombo lá. Nós, as mulheres, se reunimos, dê uma mão, uma me procura, a gente dá mão para outra, procura a buscar. Porque nos quilombos, de primeira, eu acho assim, que eu fui uma reunião, eu achei muito engraçado, eles procuraram falar muito sobre médicos, sobre... Nós temos lá também agente de saúde, né? Tem um posto de saúde, mas eu procuro... Como é que fica nos quilombos, daquelas nega véia que tinha ervas medicinais, né? Esqueceram isso aí. As curas que tinha Anica antes com chás, ervas, né? Sabe que os médicos hoje em dia não... Mas eu uso muito isso aí, a gente, né? Então a gente deve de usar também. Eu faço lá, faço sabões com ervas. Pra mulherada. Faço sabão com ervas, eu faço sal. A gente faz os temperos, né? Isso tudo foi da sua passado de... Passado? Sim. Seus pais, meus pais, avós, né? Só que a gente, Deus dá certas coisas pra gente, mais sabedoria, alguma coisa pra gente. E a gente vai acrescentando, né, essas coisas que a gente faz. Eu aprendi xaropes, eu faço para lá para as crianças, agora eu estou lá com ervas. Que a, né, chegaram, o médico disse que causou uma tosse muito grande agora, esse ano, né, as crianças. Só os médicos mandaram, o médico disse para a mulher, olha, não sei mais o que fazer com o teu bebê. É uma bronquite, então procura fazer um xarope caseiro. Então, eu colho bananinha do mato, se vocês conhecem, né? E faço xarope para as crianças com ervas medicinais. O mel, né? Que lá tem gente que colhe muito mel, a gente faz, procurar fazer isso aí. Porque vocês, nós, a origem negra, a gente sabe que tinha aquele tempo. Os médicos muitas vezes não querem, mas tem certas coisas que o médico nem combate. Né? Então a gente faz, eu faço xarope. Não sei se é proibido, mas antes a gente fazia. Tem um irmão que foi desenganado com doença do pulmão. Eu conto para vocês, a minha mãe na época levou ele, ela carregava ele só assim, assim. E ela fazia. Só erva de chá curou meu. Agora não, agora tem um médico, né? A gente nem pode deixar de não procurar o médico, tem que procurar, né? Mas ela, como ela era benzedeira, filha de bugre índio, então a gente vai passando, vai aprendendo, né? A fazer isso aí. Então, mesmo na faculdade, eles às vezes querem saber alguma coisa, a gente procura passar aquilo para uns para os outros, né? Aí esse dia eu fui na faculdade ali em São Lourenço, a menina me ensinou a fazer pomada. Eu fiquei olhando, pomada, né? Ela ensinou nós tudo ali na hora, eu olhando. Ela fez uma pomada, botou uma erva que é pro estômago, né? Ela botou uma erva que era pro estômago. Aí eu fiquei olhando pra moça pra fazer a pomada. E aí a gente vê, né? Juventude, eu gosto de passar pra juventude aquilo que a gente aprende. Comunidade Rádio Com 104.5 FM. Agora a gente dá uma pausa e seguimos de música logo logo para retornar à segunda parte do programa. A música de agora é Tiro ao Álvaro com Adoreirão Barbosa e participação de Elisa Regina. De tanto levar frechada do teu olhar. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe. E o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece. Sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro. Rádio Com 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. Antene-se. Sintonize-se. Não saia do ar. Rádio Com 104.5 FM. Música. Notícias, ideias, debates de opiniões, cultura. Rádio Comunidade FM 104.5. Uma nova maneira de comunicar. Um canal comunitário. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Estamos aqui numa conversa super instigante com a dona Eva Mourão, né? Que nos conta da sua vida, da sua trajetória, desde quando nasceu em Pelotas, depois foi para São Lourenço, para a comunidade Rincão das Almas, lá, como que se formou a comunidade e tudo, né? E nós, então, desse contato que nós temos com ela já há algum tempo, né? Nós fizemos um vídeo durante o ano de 2016, nós temos tomadas de imagem com ela e editamos durante o ano de 2017 para falar um pouco dessa trajetória dela, da trajetória de vida, dos pais dela também, de tudo que ela nos conta, para apresentar de alguma forma todas essas informações, né? Dona Eva, no momento, ela tem um sonho que desperta um desejo nela de retornar ao castelo que ela nasceu, onde os pais dela trabalhavam, e nós fomos atrás, então, de fazer essa, cumprir esse desejo dela de retornar, né? Trouxemos a Pelota, então, ela, viemos com ela e fizemos essas imagens desse retorno dela, desse reencontro com o lugar onde ela nasceu. E aí, justamente nessa proposta de gravar o vídeo pensando nesse retorno dela ao lugar de origem, de nascimento, né? Foi o momento, então, que eu também começo a conversar, a conhecer a Patrícia, que eu conheço, a dona Eva, lá final de 2015, início de 2016. Então, nós juntos pensamos na proposta de fazer esse trabalho, esse projeto, né? Que é quando também eu começo a frequentar a comunidade do Rincão das Almas. Falando um pouco dessa etapa de produção do vídeo, né? Nós então elaboramos esse roteiro de ir ao castelo, conversar com ela sobre sua trajetória, sobre esse sonho dela, que desperta o desejo dela de retornar, que é quando ela nos conta das suas memórias de infância, ela nos conta sobre o trabalho do pai dela, da mãe dela, de como que a relação dos pais com o castelo, sobre o trabalho, e aí começa a trazer toda uma memória de Pelotas antiga, uma Pelotas da década de 50, 60. E aí, então, tudo isso são coisas que são elementos que a gente elabora no vídeo numa etapa de um processo bem criativo, porque temos que dar conta em imagem, né, em filme, narrativa, de falar, trazer todas essas informações de Pelotas, que não é uma Pelotas atual, uma Pelotas de um passado que não está só no passado, porque ainda vive muito presente no presente agora, atualmente, né? E conectando junto a vida, a trajetória da dona Eva e dessa comunidade, dos pais dela e do que é ela hoje, da família também que ela forma, das pessoas com que ela se relaciona. A Patrícia pode falar um pouco mais também sobre essa etapa do vídeo atualmente, que ele já existe, é um vídeo que está em um processo de finalização, nós temos que retomar imagens dele para uma finalização de edição e roteiro, para então ter essa divulgação do vídeo, que é uma etapa da pesquisa, das nossas interlocuções com a dona Eva. Não sei se a Patrícia pode falar um pouco sobre essa montagem do vídeo, a proposta de conectar Pelotas, a dona Eva, trazer Pelotas antigas, Pelotas agora. Sim. Bom, primeiro, acho que é importante, complementando o que o Guilherme falou, né, falar que esse vídeo está sendo produzido no âmbito do Lepaz, né, que é um laboratório que trabalha com audiovisual e já tem uma trajetória bem longa, de 10 anos, né, com esse trabalho com audiovisual, que é um espaço também que nos dá a possibilidade de justamente exercer essa criatividade, né. E acho que foi interessante nesse nosso encontro, que o Guilherme comentou, desse nosso encontro com a Dona Eva, com o Rincão, né? Encontro cósmico aí. Falar que a gente acabou tendo essa necessidade de conhecer um pouco mais da história de Pelotas a partir desse vídeo, né? Então, por exemplo, eu que não sou daqui, o Guilherme já é, mas eu não sou daqui. A Dona Eva nasceu aqui, mas também já está no contexto de São Lourenço, que é um pouco diferente, né? Então, a gente se viu, né, com essa necessidade de entender um pouco mais sobre esses castelos de Pelotas, né? E aí chega um momento também que a gente se depara com circunstâncias de campo e todo dentro desse processo de elaboração do vídeo, com uma questão que é, bom, a gente não está falando de um castelo só, né? A gente está falando da elite pelotense. E a gente tem que expandir algumas coisas, né? Ao mesmo tempo que a gente não está falando só dessa dimensão histórica. Ao contrário, a gente tem que desfazer um pouco essa necessidade do real, essa necessidade de ter uma materialidade, que a materialidade geralmente está vinculada à elite, né? Mas sim trazer para a oralidade, trazer para os relatos que estão submersos, né, nessa Pelotas, nessa região, e que não aparecem. E aí a gente viu que nesse vídeo, além de falar de uma outra Pelotas, né, a gente tem que falar de outras dimensões também, né? Então, por isso, essa grande necessidade de pensar do modo criativo, como que a gente vai dar conta dessa dimensão dos sonhos, dessa dimensão que vai além do que oficialmente é visto como normal, como história, como oficial. Então, isso está nos dando um verdadeiro nó na cabeça, né? Isso é fato. Mas é um nó positivo, porque está nos despertando também para essas outras possibilidades dentro do vídeo, né? Então, por isso, a gente tinha uma ideia que se modificou nos últimos meses muito e a gente está tentando expandir essa ideia. Então, essa é a nossa grande questão nesse momento então, do vídeo. Então, seria a questão do recorte para englobar tudo... Não só, também não deixa de ser um recorte, mas também qual a perspectiva que a gente estava abordando, né? A gente estava tentando ainda se apegar muito à historiografia. Tanto que a gente tinha uma introdução no vídeo com várias fotos históricas para contextualizar. A gente estava muito preocupado em contextualizar. Né? Mas aí a gente parou para pensar também, não é só contextualizar, entendeu? A gente tem que se apegar de fato com aquilo que a dona Eva nos falou, e a missão que ela tinha no castelo no momento da gravação, que vai muito além de um castelo, que vai muito além de, inclusive vai além da trajetória dela, é algo mais amplo, sabe? E a gente tinha perdido o fio da meada disso, né? A gente ainda estava muito apegado a pensar como que a gente se justificaria historiograficamente, dizer que a gente estava falando da trajetória de ex-funcionários de um castelo. Ou seja, a trajetória de pessoas que não estão nessa história oficial, né? Nós estamos falando de um sonho, né? Nossa grande motivação foi um sonho. Um sonho que não é exatamente nosso, mas é um sonho que a dona Eva tem, né? Ele vem um conjunto de imagens na cabeça dela enquanto ela dorme, que traz ela e movimenta ela a conversar conosco sobre o assunto, e então nós nos movimentamos a ponto de, né, vamos até lá falar, né? Então, até mesmo essa é o grande desafio, né? Nós não estamos falando de dessa realidade, né, entre aspas, né, a palavra realidade, né, mas nós estamos tratando de assuntos que são reais, que é da nossa vida, é do nosso contexto, é de Pelotas, principalmente Pelotas, né, mas motivados por um sonho, então por abstrações do pensamento, por questões que estão numa ordem antropológica, artística. Nós temos que buscar essa veia do fluir, da imaginação, porque é por aí que a gente tem que construir essa imagem. E o nosso desafio é esse, é construir essa imagem da dona... Sem uma referência do real. Exatamente. Sem uma referência do real, da historiografia, do livro. Esse aqui é o dono do castelo, esse é quem construiu, né? Esse é quem trabalhou. Que ela mesma seja a própria referência. Sim, é a história do filme, né? É, exatamente, é a história do filme. Então, por isso, o que nós temos hoje não é exatamente um primeiro corte, mas já é uma proposta final de uma ideia anterior, mas ao mesmo tempo que um caminho para tornar mais difuso é isso que a gente deixou duro, vamos dizer assim, entre aspas também. Não, a gente tem um filme fechadinho. Fechado. Pronto. Quadradinho. É. Esse é o problema. É. Tá quadradinho, entendeu? Ele não é para ser quadrado. É. Mas quem despertou também toda essa mudança na gente não foi a própria história do filme, né? Sim. Assim, a gente foi descobrindo outras coisas, a gente foi conversando com outras pessoas e foi vendo que a gente tinha que ir além. Não dava para parar, entendeu? Até tinha um filme fechadinho, mas quadrado, né? Quadrado, então... É, exatamente. Agora a gente quer arredondar, e não só redondo, mas tornar uma forma, né? É, não, e detalhe, esse filme que eu digo que estava fechadinho, a gente levou 2 anos fazendo, né? Em decupagens, transcrições, em escolhas, conversas com a equipe, cortes... Foi um trabalho enorme, sim, mas a gente se deu conta agora, e isso é esse vai e vem do trabalho, né, que a gente tem que estar aberto. Agora a gente está vendo que o que a gente fez é muito legal, mas não dá conta do que, de fato, nos foi apresentado. Toda também. Essa dimensão. É. Que essa própria construção, que não é tão evidente, não é dada, né? Uma construção que tem que ser feita também vai sendo construída com a própria dona Eva, né? A gente traz essas etapas de produção e primeiros cortes para ela ver, né? Ah, não, isso não gostaria que aparecesse, né? Isso sim, né? Isso é legal, né? E então essa construção também em conjunto com ela, e o que ela vai trazendo de novas informações também, que nos orienta, né, que ela acaba se tornando uma orientadora para nós de como realizar esse trabalho, né, que é um trabalho dela também, né, feito junto conosco, né, e eu acho que esse que é o nosso desafio e a nossa etapa agora do momento, né, de trabalhar com questões tão delicadas que, em termos de história, né, de trabalho, de... continuações de escravidão, né, no momento que já existia a abolição, no tratar de assuntos de elite, de, ao mesmo tempo de relação, de contato, de construção, de trajetórias, de, enfim, de infinitas questões de vida, né, das pessoas e da dona Eva, já não são assuntos fáceis, né, são assuntos delicados, com sensibilidade que a gente tem que tornar, por isso também a antropologia aí já está tratando disso, né? Ao mesmo tempo, como ainda deixar mais fluido e mais num tom de um sonho, né? De uma arte, de uma produção visual, uma produção visual antropológica e artística mesmo, né? Como tornar mais ampla a ideia do castelo, como, né, tornar mais simbólico tudo aquilo que está materializado no vídeo. Isso. É isso aí, trazer a ordem do símbolo. Isso. Sabe, para que a pessoa imagine e remeta como um sonho mesmo. Eu vejo isso, mas não é isso que eu tô, não é o que eu tô vendo. Eu a partir disso eu imagino o que é, e aí conectar 1 milhão de coisas e deixar sempre coisas abertas. Eu acho que a Dona Eva poderia falar sobre essa experiência também de fazer vídeo, né, Dona Eva? Foi a primeira vez que a senhora foi gravado, sei. Como é que foi essa sensação de ser gravado, estar lá de protagonista? Não, lá? Mas foi boa, né? Foi uma lembrança que eu tinha de infância, um sonho. Que meu pai contava muito sobre aonde eu nasci. Não dizia assim em si que era um castelo para me exibir com castelo, não. Uma lembrança de criança, né? Onde eu nasci. E ali onde eu nasci, meu pai era jardineiro, a minha mãe ajudava, era governanta, né, ali. E então ali foi uma lembrança muito linda que eu tive, da onde eu nasci. Foram lembranças que eu jamais vou esquecer. Mesmo ele estando todo, assim, destruído. Em ruínas. Mas foi boas lembranças que eu tive, que meu pai me contava que ele era o major ali, uma pessoa muito boa. Tratava o pai com muito carinho, né? Eu, em criança mesmo, ele era muito bom, né? Para nós ali, a minha tia era... Também ajudava nesse castelo, né? E então, aquilo para mim, o dia que eu cheguei lá, foi uma coisa muito linda, porque eu sonhava muito com aquilo ali. Então, eu nem sabia dizer para vocês qual castelo eu tinha nascido, mas era uma lembrança linda que eu tive. Então, isso eu quero dizer para vocês, foi uma emoção muito grande, assim, até a lembrança do primeiro choro da gente ali, né? E o pai sentava, a gente reunia, às vezes, perto do fogo e contava aquelas histórias, lembrança. E ele falou muito bem até dessas pessoas que no castelo ali, né? E uma lembrança também assim que quer dizer para vocês que foi esquecida dentro de Pelotas muita coisa ali, né? Que hoje essas casas que existem em ruína, mas se parasse bem para pensar, é uma lembrança muito linda, né? De cada uma que ele trabalhou com esses senhores, e foi tudo tão esquecido, né? Tudo tão esquecido, né? E não é isso que a gente quer buscar, mostrar o castelo, ou falar do dono, não. Isso aí, em si, meu sonho que eu tinha, de pisar ali mesmo, aquele... Mas vocês não sabem nem a paz que eu senti depois que eu cheguei em casa, comecei a pensar que eu sonhava muito, que ele contava nas cestas, nos bailes, né? Que ele saía com o general e depois ele recebeu a casa, né, que ele recebeu deles, a gente foi morar ali, tudo na Terezinha, né? Então foi uma lembrança, uma recordação. Se todos recordassem dessas casas hoje que tem aí, daquelas lembranças, né? Seria muito bom para dentro de Pelotas, né? Essas lembranças, né? Seria muito bom. Uma restauração. Porque hoje eles estão cercando e deixa histórico, mas histórico para quê? Sem lembrança de nada. Isso que eu digo para vocês, né? Tantas casas que tem aí, né? Fechada na volta, sem lembrança daqueles generais que construíram, porque eles lutaram por aquilo ali também, né? A família, que muitos foram esquecidos também. Mas quem é que construiu essas casas? Foi eles, né? Não, as casas aqui dentro da cidade, eu não sei dessas casas antigas, né, que o pai sempre contava, né? Então, foi esquecido isso tudo aí. Mão de obra, né? Tá aí, mas umas foram os negros que construíram. O pobre castelo mesmo que eles construíram, foi os negros, né? E construíram aquilo ali. Mas até esqueceram até da luta dos negros também. A restauração, aqueles viram, aquelas pinturas, aquilo tudo ali, tudo foi esquecido. Realmente caiu, né? As lembranças, tudo, né? E é isso que eu tenho para dizer para o senhor aí. Estou muito feliz. A gente não está aqui, por exemplo, para dizer assim, foi no castelo, não. É isso aí. Foi um sonho meu que eu realizei de pisar ali, de lembrar com as lembranças do meu pai. Sim. Né? E minha também. Né? Lembranças. Por exemplo, senhora, até fiz oração ali para quem construiu ali, para quem, né, ficou ali, viveu ali, né? Os negros ali que lutaram tudo, né? Que restauraram tudo ali. Lembranças, a lembrança minha. Eu fiquei muito feliz. Agradeço muito vocês me ouvir, a minha presença aqui, né? Tô muito agradecido. É tão bom a gente falar aquilo que a gente sente. Muito agradecido. A gente agradece, dona Eva, a sua presença. Muito obrigado por vir também aqui, se disponibilizar a falar com o pessoal da rádio, né, Glênia? Conosco, assim, também, de estar sempre nos recebendo na sua casa lá, pra gente passar café, né? Chega lá com toda a disposição do mundo e nos prepara almoço, café, né? Sai com a gente, conversa, conta história, né, dona Eva? Isso tudo é extremamente importante para nós e muito bom, assim, a gente lhe agradece muito. E eu agradeço a todos que nos ouviram aqui hoje no programa, né, que é extremamente importante também para nós divulgar os nossos trabalhos que nós fazemos dentro da academia, né, e principalmente esses que estão em constante e intenso contato com o fora, né, atendendo demandas de extensão, né, tá trabalhando junto com as comunidades, dando... viabilizando outras vozes que nem sempre estão evidentes por aí no dia a dia, né? Então, muito obrigada a todos que nos ouviram e desejo a todos uma ótima semana. A nossa audiência que esteve conosco até aqui, a gente finaliza mais um programa Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas, e volta no próximo sábado. A gente finaliza com música também. Vai tocar agora, para fechar, Jovelina Pérola Negra, Banho de Felicidade, do álbum Luz do Repente. Até sábado que vem e um ótimo final de semana. E com alegria pelo reencontro do partido alto ao samba de terreiro. Venha conhecer o samba verdadeiro, tudo isso nos pagodes da cidade. Venha ver pra tomar um banho de felicidade. É só chegar nos pagodes da cidade, ponto de encontro. Esquecer.